Deus das mãos. Não me entregue a solidão, meu mel, porque eu preciso de você. Lembra da nossa canção, os nossos sonhos sem fim. O que fazer de tantas coisas sem ter você, um pedaço bom de mim. Um pedaço bom de mim.